Espíritos e furtos acompanham os meus passos nos lugares mais escuros. Observo o diabo, vejo loucos se drogando com suas faces transformadas. Olhando fixamente pro abismo das pobres almas, lamentável cena triste que me faz pensar. Não é só na favela que o ódio tá no ar. As ruas se surpreendem quando menos esperar. Atenção é um requisito que não vai poder faltar. Decaídos, seres fracos, dominados pelo vício, jogados nas calçadas, dando a vida em sacrifício. Vou orar pro meu Senhor me conceder imunidade, afastando o que me atrasa pra honrar com lealdade. Toda a podridão presente no meu canto é contundente, por isso vamos celebrá-la, exaltando o decadente. São vários que perdem paz, mas praticam raramente. Prefiro seguir em frente na revolta inteligente. Aí doutora e madame, voltem suas atenções. Eu desejo a vocês dilacerados corações uma morte dolorosa em que sofram na tortura. Desejo isso também ao presidente da república que vos fala, o inimigo que só para se formou lá das sombras da minha aura. Sinto o cheiro de esgoto, clama minha salvação e não arrisco meu pescoço. Seu valor é bem mais caro que o cacife de um porco. O meu canto espalha as larvas que corroem a madeirite, venenoso como inseto das casas de pau a pique. Ódio ao podre, meu extermínio contribuinte. Só assim veremos sangue escorrendo na vitrine. O meu canto espalha as larvas que corroem a madeirite, venenoso como inseto das casas de pau a pique. Ódio ao podre, meu extermínio contribuinte. Só assim veremos sangue escorrendo na vitrine. O meu ódio vem de ódio ao Ministério da Fazenda, ódio aos vermes que só roubam com a caneta, ódio da polícia, ódio da receita e formas governamentais que desprezo nessa seita. O juiz federal se acha Deus do julgamento, mas é apenas uma afronta que eu te mostro como exemplo, além de todas as demais que ocorre o tempo inteiro. Desse jeito vamos todos juntos pro buraco negro no mundo modernizado. Mas fama tem a quadrada em função desse descaso com a educação da pátria. O ensino do governo dos estados se retarda, as escolas não recebem as reformas necessárias, nas matérias atrasadas falta organização, falta mais professor do que chuva no sertão. O estudo dá futuro, dá dinheiro e educação, mas o pouco investimento nessa área de geração. Depois dizem que o crime cresce assustadoramente, cresce na medida do desemprego frequente de moleques sonhadores que almejam fita quente, que praticam 5, 7, 12 ainda enche o pente. Isso sim é facção apoiadora da revolta. Poderosa epidemia trouxe a doença sonora. Nosso verbo é terrorista, protestante pela glória. Nós viemos conjugá-lo pra mostrar toda a discórdia. O meu canto espalha as larvas que corroem a madeirite, venenoso como inseto das casas de pau a pique. Ódio ao podre, meu extermínio contribuinte. Só assim veremos sangue escorrendo na vitrine. O meu canto espalha as larvas que corroem a madeirite, venenoso como inseto das casas de pau a pique. Ódio ao podre, meu extermínio contribuinte. Só assim veremos sangue escorrendo na vitrine.